V. Tranquilidade. Depois de ter dado as boas-noites à irmã, Dame Bienvenue pegou de sobre a mesa um dos castiçais de prata, entregou o outro a seu hóspede e lhe disse: Vou mostrar onde o senhor vai dormir. O homem o seguiu. Como puderam notar pelo que dissemos anteriormente, a casa estava dividida de tal modo que, para entrar ou sair da capela onde estava a alcova, era preciso passar pelo quarto de dormir do bispo. No momento em que o atravessava, Mme Magloire guardava os talheres no pequeno armário colocado à cabeceira do leito. Era o último cuidado que tomava antes de ir se deitar. O bispo acomodou o hóspede na alcova, onde lhe tinha sido preparada uma cama de lençóis alvíssimos. O homem colocou o castiçal sobre uma pequena mesa. Vamos, disse o bispo. Desejo de uma boa noite. Amanhã cedo, antes de partir, vai beber uma xícara de leite quente, tirado de nossas vacas. Obrigado, senhor vigário, disse o homem. Apenas pronunciar essas palavras tão cheias de paz, de repente, sem transição, ele fez um movimento estranho, capaz de gelar de medo as duas santas mulheres se estivessem presentes. Ainda hoje é-nos difícil explicar claramente o que o impeliu naquele instante. Quereria ele prevenir ou ameaçar? Ou obedecia simplesmente a uma espécie de impulso instintivo e oculto a ele próprio? Voltou-se bruscamente para o ancião, cruzou os braços e, fixando sobre seu anfitrião um olhar selvagem, exclamou com voz rouca. Ah, esta agora, francamente, o senhor me acolhe e ainda me deixa dormir ao seu lado? Interrompeu-se e acrescentou com um riso em que havia algo de monstruoso. Por acaso já pensou bem no que está fazendo? Quem lhe pode garantir que eu já não tenha assassinado alguém? O bispo respondeu. Isso compete a Deus. Depois, gravemente, movendo os lábios como quem diz uma oração ou fala consigo mesmo, levantou os dois dedos de sua mão direita e abençoou o homem, que não se inclinou e, sem se voltar para trás, reentrou em seu quarto. Quando se hospedava alguém na alcova, corria-se de lado a lado uma cortina de sarja que escondia o altar da capela. O bispo, passando em frente a esse cortinado, ajoelhou-se e rezou uma pequena oração. Um momento depois, estava em seu jardim, caminhando, sonhando e contemplando, com toda a alma e o pensamento, essas grandes coisas misteriosas que Deus mostra à noite, aos olhos que se mantêm abertos. Quanto ao homem, estava realmente tão exausto que lençóis tão brancos lhe seriam desnecessários. Apagar a vela soprando o ar pelas narinas, como fazem os forçados, deixou-se cair na cama com a roupa que estava e imediatamente adormeceu. Dava meia-noite quando o bispo voltou do jardim para seus aposentos. Alguns minutos mais tarde, todos dormiam naquela pequena casa.